Serra do Mar, uma emissora da Fundação Cultural Nossa Senhora do Rosário, sob a direção do Padre Antônio Carlos. 9:58. Colocando a minha vida no espelho da verdade. Você acompanha pela sua rádio Serra do Mar o programa Experiência de Deus. Procurando uma tal felicidade. Encontrei fascinação, encontrei desilusão. A Rádio Serra do Mar apresenta a partir de agora o programa Na Cruz com Cristo. Apresentação, Padre Luciano. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que a alegria do Senhor esteja no teu coração. Estamos iniciando uma caminhada quaresmal. E a Rádio Serra do Mar tem uma proposta de nos convidar para um retiro em cada momento do nosso dia. Então, neste momento, eu quero convidar você a rezar comigo, preparando o nosso coração para a Páscoa do Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Serra do Mar o programa Na Cruz com Cristo. Apresentação, Padre Luciano. E conhece a Rádio Serra do Mar AM 1520? Não conhece a fraca da rádio? Passando para mandar o fiapo do abraço a todos os ouvintes da rádio e convidar, estamos na reta final do meu show, show do Bob Orla, o Fraco. Vai ser no Teatro Municipal de Antonina, dia 29, domingo, Ninho, às 17 horas. Veja, fica ligadinho na programação que vai ter sorteio de ingressos, tá, nego? Ingressos promocionais a R$ 25,00, veja. Ou a promoção, né, nego? Especial, que o grupo acima de 10 pessoas já paga um pouquinho melhor, veja. Ponto de vendas apenas na Rádio Serra do Mar, AM, em Antonina, Ninho, localizado no centro. Sintonize, Rádio Serra do Mar, AM 1520. Aqui, Ninho, é só sucesso, veja! Serra do Mar, uma emissora da Fundação Cultural Nossa Senhora do Rosário, sob a direção do Padre Antônio Carlos.